que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma, revivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus, graça como maravilhosa graça de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim e entre mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece e glória dá. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecador falas, estou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim e entre mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus é engano.